Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Entrei, entrei em Naraoi, lá cá, em mi vida, em mi vida, der museu. Ah,